eu no mês de maio. Ai, desde que eu vim no mundo, foi só pra sofrer trabalho. Fizeram logo o batismo na margem do riozinho. Por causa da minha cor, foi chamado amarelinho. Quando eu tinha ano e meio, fizeram a amansação, puxando o carro pesado e fora no carretão. Carreiro que me adomava, me fazia judiação. Dei uma chifrada nele que varou no coração. Aí o meu patrão já disse, vou mandar cê boi pro corte. Não trabalha no meu carro, boi que já teve uma morte. Eu cheguei no matador, não encontrava saída. Amarraram no palanque, entreguei a minha vida. Correu a morar o facão, me largou uma facada bem certo no coração. Botei meu joelho em terra, vendo meu sangue correr. Meu corpo todo tremia, berrava pra não morrer. Terra de Minas Gerais, o zóio que lá me viro, amanhã não me vê mais.